brillan tus ojos de seducción. Si ya nada existe, porque en mí persiste las ganas de volverte a querer. Cuando el amor se acaba, nos salen alas y volamos sin pensar. Y ahora nosotros tan tristes, si no estás a mi lado solo nos podemos lastimar. Nuestro amor es así, sin dirección, una ventanilla de ilusión. Déjame contarte, no te olvidarás de mí, yo no me quedaré aquí esperando, me puedo morir. Nuestro amor es así, sin dirección, una ventanilla de ilusión. Déjame encontrarte, no te olvidarás de mí, yo no me quedaré aquí esperando, me puedo morir. Y ahora invitamos a nuestra amiga Cassandra, la mejor banda de forró de Brasil, Corazón Cigano, junto a la Estación 13. Obrigado, Estación 13 es sucesso. Vai! Nada aconteceu, porque essa magia de sedução nos olhos teus. Sim, mas nada existe, porque em mim persiste essa vontade de te querer. Pois quando o amor se acaba, a gente cria asas, voa livre sem pensar. Olha só, nós dois tão tristes e separados só vamos nos machucar. Nosso amor é assim, sem direção, nesse vendaval de ilusão. Vê se te encontrar. Você não vai me esquecer assim, e eu não vou ficar aqui sem ter você, saudade apronta. Nosso amor é assim, sem direção, nesse vendaval de ilusão. Vê se te encontrar.